397 livre de decolagem, pista 10, vento 090 graus, 149. Livre de decolagem, pista 10397. Chileme 140, ali mantém cabeceira 10. Cabeceira ali, aí mantém cabeceira 10, Chileme 140. Uno 397, decolado 46, controle 119, decimal 8. 19, 8, 397. Chileme 140, livre de decolagem, pista 10, vento 110 graus, 129. Autorizando a decolagem 10, Chileme 140. Chileme 140, decola 249, controle 119, decimal 8. 198, controle, uma boa tarde. IP 5595, meta quanto espera dando 0? Equipe 5595, autorizado NL, fala que estão no 0, vento 110 graus, 12 anos. Salvador, muito bom dia, TAM 3198. TAM 3198, bom dia, pode baixar o travado, ajuste no 0 no 3. Já baixar travado. TAM 3198, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 129. Afirmativo com livre pouso, 3198. 5595, decolador 51, controle 119.8. Vai chamar controle, 198.5595. O Hotel Cazulu prossegue para a torre? O Hotel Cazulu está no setor noroeste, Salvador, prosseguindo para a pouso no Graé. Gente, o Hotel Cazulu continua a aproximação. Repartição do Graé, o vento 090 graus, 129, ajuste no 0 no 3. Para o solo Graé, o Cazulu. Negativo, o Hotel Cazulu, repartição final para o Graé. Ok, na final, Lula. TAM 3198, solo 54, livre à direita, solo 121, décima 9. 39. Internacional para o Grael, Atlântico Zulu. Atlântico Zulu, livre pouso Grael, vento 090 graus, 1 no norte, passagem no solo controlado. Repórter, a intenção é um toque arremete no Grael e depois prossegue para arrimar. Gente, Atlântico Zulu, aguarde. Oscar Zulu, tem notificação Salvador Animar? Afirmativo. Gente, eu vou checar por Atlântico Zulu, solo 58. Essa parte ficou me pronto para a reportagem. Zulu, prossiga. Zulu da presente para RMAX. Vento 100 graus, 129, pode para o solo. Oi, Salvador, bom dia. Gol no 738 LS, estamos a 1,5 externo. Gol no 738, bom dia. Continua a aproximação, rapaz, puxar travado. Ajuste no 013. Informa o tráfego, helicóptero decolando do pátio anexo. A pista 10, não interfere com o seu pouso. Obrigado, já baixei pra bom, bom, 7-3-2. No 7-3-2, tem livre pouso na pista 10, vento 110 graus, 149. Livre pouso no 0, bom, no 7-3-2. Fala do solo, Atlântico Zulu. Atlântico Zulu, comandante 59. Se apaixa no solo controlado, sem interferir com o estilo 10. Fala, Zulu. Tomador, bom dia, passando o Quilo Papavito, abertando o campo a 5 milhas da rota atrás. Passando o Quilo Papavito, continua a aproximação, rapaz, na final da 1-7, ajuste no 013, 1-1-0 graus, 1-5-9. A vista vai prosseguir a 1.500 pés devido a um tráfego helicóptero mantendo 500 pés para pouso na Enrimar. O que é para a vista? Afirmativo, manter 1.500, confirma. Afirmativo, manter 1.500 devido a um tráfego a 500 na Enrimar, repartir o mesmo. Afirmativo, eu estou observando o 37 na final da 10. Vitória Torre. Gente, Tessa Zulu, Sol 01, frequência livre. Vira o Papa Vitor, pode baixar agora? Vira o ativo pro Papa Vitor, repete na final da 17. Beleza. Ativo Papa Vitor, informa que será o número 3 para pouso no aeródromo de Salvador. Temos uma aeronave na 2 milhas de Stern para a final da 10. Confirme se não daria para encaixar, eu estou aqui a 4 milhas aqui, com 170 nós. Nos avisa negativo devido ao tráfego passando o externo nesse exato momento, será o número 2 para pouso no aeródromo de Salvador. Até você. Doi, muito boa tarde. Voo no 260, vai passar o externo da 10, baixado, checado. No 360, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 013. Aguardando. Tia Papa Vita, façam 360 pela sua esquerda. Aguarde autorização para seguir final do 7. Ok, 360 pela esquerda, aqui no Papa Vita. Voo 1738, solo 02, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, voo 1738. Afinal, 260. 260, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 149. Livre pouso, voo no 260, baixado checado. Tempo para Vitor, parte final da 17, vento 100 graus, 149. Passará na final da 17, grato, pelo Papa Vitor. Aquilo Papa Vita, sinal da 17, baixada e travada. Aquilo Papa Vita, livre ponto, pistão no 7, vento, uma centena com 14 nós. Grato, aquilo Papa Vita. Bono 260, solo 05, livre à direita, solo 121, décima 9. Direita 219, bono 260. Delta Solo 07, autorizado backtrack, sua na frequência livre. Salvador é o papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, continua aproximação. Ajuste no 0 no 2, nota 1 no 0, 0 graus, 1 no 2, nota. Reporte vertical da Enrimar, o Mike Eco Delta. Delta, reportará vertical da Enrimar. Salvador, Sério 2281, no final, baixa a trava. Sério 2281, no livro de pouso, pistão 10, vento 1110 graus, 13 nós. Livro de pouso, então. Portátil, vento 1110 graus, 13 nós. Delta, mas em assessoria, aguarde, devido ao tráfego que passou no externo, já autorizado o pouso na 1-0. Ciente, o Delta. Delta está efetuando 360 na vertical do da Enrimar. Gente, Mike Eco Delta, repete para reingresso no final do ano 7. Regressará o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, final da 1-7-3-6-2. Tá visual com FAB na final da 1-0. Gente, Mike Eco Delta, aguarda utilização para pouso, será o número 2 para pouso do aeródromo Salvador. Delta. Radianco Delta livre, pouso pistão no 7, vento 110 graus, 159. Delta. Sério 2281, solo Zuno 3. Livre à esquerda, alça sinótica ser livre. Mike Eco Delta, solo Zulu 4, acessa na frequência livre. Romeu Papa Hotel Delta, autorizado táxi, pode ser ingresso. Volta da autorizada ingresso, quatro cabeceira no 7, linha ali, pronto. Mike Bravo Yankee, livre de sonar, repassa para táxi. Pronto, aproveita a volta da alta, livre de decolagem, pistão no 7, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Pauta Delta, decolador 21, controle 119, decimal 8. 198, boa. Salvador de Azul, 4207, próximo ponto espera da 10. 4207, a linda cola do Cita 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. 100 graus, 100, fica com 10, 4207. Agora vem que autorizou o táxi até Oscar, pode ter ingresso. Mike Bravo Yankee, autorizado o táxi, você pode para ingresso. Autorizado táxi, até Oscar, a porta para ingresso, informe que nossa aeronave será o número 2. Mike Bravo Yankee, autorizado ingresso no 7, a parte cabeceira em pronto. Torre Salvador. Bom dia, Azul 4082, a 2 milhas do Altamar. 4082, bom dia, prossiga. Você pode iniciar a baixada e travado, ajuste no 013. Passará a baixada travada, 4082. Azul 4207, decola 225, controle 119.8. 119.8, bom dia, 4207. Presente, mas a posição de linguagem, traço de passagem interna número 0, pode ser autorizado a colagem. Torre Salvador, Azul 4082, está baixado, retravado. Azul 4082, livre pouso, pistão 10, vento 100 graus, 109. Em livre pouso, 4082. Confirmado, 120 com 10? 100 com 13. 100 com 13 agora. Confirma a nave? Gente, Mike Bravo Yankee 07 agora. Para ver equilíbrio de colagem, pistão no 7, vento 110 graus, 139. Azul 4082, solo 29, livre à direita, solo 121.9. 29, obrigado. 2, que ele mantém 17. Mike Bravo Yankee, decola 230, controle 19.8, bom voo. Obrigado, Mike Bravo Yankee. Bravo que o Whisky não escuta. Parte pronto. Luiz, que livre decolar da 17, vento 1 no 0 graus, como 2 nós. Que o Whisky, decolado aos 33, controle 19.8, bom voo. Gol 9250, passando externo, pista 190, baixado e travado. Bom dia, 9250, livre pouso na 10, vento no 00 graus, cono 4, 9, altímetro no 0 no 3. 9250. Solo 38, ali pra direita, solo 12, um decimal 9. Na direita, 12, gol 9250. Salvador, bom dia, Sanner 6255, estabilizado, final da zero. 6255, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0, graus com 3 nós, altímetro no 0-1-2. Gente, livre pouso 1-0, 6255. Né, 6255, solo aos 44, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, 6255. Oi, Salvador, bom dia, Xuné 6200. Bom dia, 6200, reparte externo. Botará.